Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus. Para os simples de coração, que se encontram em todas as camadas sociais. Os simples de coração, aqueles que se humilham perante Deus e por isso são exaltados. A estes, Deus revela os seus mais íntimos segredos. Eis em plena cruzada da comunhão com Deus, da religião de Deus, o comício da política de Deus. Política para o homem e para o espírito do homem. Chegamos ao capítulo 14, o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, a primeira voz, a segunda voz, a terceira e a quarta vozes, a ceifa, a vindima. O capítulo é extenso, hoje só caberá a leitura, e vamos ver aqui todas, porque somos sempre tentados a fazer um comentário ou outro, que nos vem a inspiração, de modo a não perdermos nada, porque Jesus é quem nos disse, não temais, pois o Espírito Santo falará por vós. Olhei, e eis o Cordeiro de Deus em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma grande voz do céu, como o estrondo de muitas águas, como estampido de grande trovão. E também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem as suas harpas. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres vis, porque são puros. Estes seguem o Cordeiro de Deus por onde quer que ele vá. São os que foram escolhidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cristo. E não se achou mentira nas suas bocas. Não tem mácula. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno

pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. Então o anjo que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. Ainda saiu do altar outro anjo, que tem poder sobre o fogo, e falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vocês se lembram que o irmão Zarur disse que na batalha final Jesus estaria pessoalmente presente para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mesmo com a vinda de Jesus, ele quer que trabalhemos, e todos terão, ensinados por Deus, como profetizou Isaías, a oportunidade, aqueles que perseverarem até o fim, naturalmente, de serem os operários dessa reconstrução que está, antes de tudo, na alma da gente. Eu quero destacar a correspondência aos atos de pregar este Apocalipse para os simples. A minha tarefa aqui é de disparador psíquico. Hoje está todo mundo aí falando em Apocalipse direto. Inclusive um irmão pastor, na revista da LBV, destaca este fato verdadeiro, de que a LBV está agitando o assunto. Ele estava há 2000 anos esquecido. Apenas alguns vanguardeiros aqui e ali se preocupavam em decifrar os seus mistérios. Na verdade, a linguagem simbólica foi um sistema que Jesus escolheu para despertar perenemente a nossa curiosidade, que as coisas dadas de mão beijada ninguém valoriza. Por isso, também, a LBV é como a porta estreita do caminho estreito que leva à salvação. Enquanto nós somos desafiados pelos testes da vida, permaneceremos vivos, mesmo na condição de espírito, porque a vida humana, a vida material, é uma ilusão. A vida eterna, a vida do espírito é que é a realidade. Mas não podemos viver somente a vida do espírito estando na Terra. Os corpos também têm suas carências que têm que ser satisfeitas. Tudo dentro da regra do equilíbrio, in medio virtus. A LBV dá atenção ao corpo, mas também ao espírito. Por isso está aí a política de Deus, que lembra que não somos feitos somente de parte material, mas espiritual também. Por isso é sempre bom lembrar que o suicídio não resolve as angústias de ninguém. A pessoa procurando, às vezes, resolver certos problemas que pensam insolúveis, dão tristemente fim à vida. E pensando em encontrar a morte, encontram mais vida ainda. Governar não é somente satisfazer as exigências corporais. As espirituais são urgentes. Cidadania não está restrita às coisas do terra a terra. A cidadania se expande pelo mundo espiritual. Por isso é que, com a política de Deus, nós labutamos, trabalhamos em prol da união das duas humanidades. A Jerusalém Celestial não vem descendo? Encontramos no texto do Apocalipse, para a Terra? Eis aí, ó. Não é nenhuma invenção nossa. A descida da Jerusalém Celestial, para que haja um novo céu e uma nova Terra, consiste justamente nesse trabalho de unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Isso faz parte da política de Deus. Vocês veem quantos anjos em atividade nesse capítulo 14? Há anjos que controlam os ventos, as águas, o fogo, a terra. Quando Jesus diz que devemos pedir ao Pai Celestial, venha a nós, Pai, o vosso reino, significa que a vida no mundo invisível não é uma abstração. Jesus não vai pedir que venha a nós uma abstração, mas uma realidade. Hermes Trismegisto, um missionário que Jesus mandou aos pagãos naquele tempo, dizia: o que está embaixo é igual ao que está em cima. É bom que pensemos nisto. Não há maior equívoco para a humanidade do que a morte. O discípulo de Jesus, os seus apóstolos, que se encontram em todas as crenças, escutam a voz da intuição. Esta é rápida. Quando não dão atenção a ela, dão-se mal. Observem bem o capítulo 14, versículos iniciais. Olhei e eis o Cordeiro de Deus em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Cordeiro de Deus em pé sobre o Monte Sião. Dizíamos, o irmão Zarur afirma, que Jesus estará pessoalmente na Batalha de Jerusalém. Explicando aqui o Apocalipse, o Evangelho, eu fiz a citação do Velho Testamento que justifica esta palavra do saudoso fundador da LBV. Vamos ver quem se lembra. Esse capítulo é rico, como todo o Apocalipse. Poesia e realidade. Bem? Nos próximos programas estaremos estudando o capítulo 14, poderemos voltar ao 13, ao 12, ao 11, conforme a necessidade. Não é uma explicação para eruditos, bem que muitos eruditos são simples de coração. Para aqueles que querem entender o espírito da palavra, que compreendem que aí está a riqueza, que jamais lhes permitirá ter fome, nem sede, nem necessidade de coisa alguma. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.